tempo de paz. Mudar o que detém, nossa vitória depende de nós e de mais ninguém. Então faz sol e a claridade que vem. Existe novo caminho se você pensar bem. Pra ter um rumo de paz, mudar o que detém, nossa vitória depende de nós e de mais ninguém. É comum, é como cada passo dado com atenção. Depois de dado play, o coração a milhão. Dias corridos e semanas torturantes, passos de elefantes, paciência testada e um fio pra ser ignorante. Mas não agora que meu plano é mais amplo. Segui meu jogo nas manhãs que tô no meio de campo. Minha seleção representa que nem samba raro. Na malandragem sadia, pela favela eu declaro que muito amor vem e muita dor vai. Só se observa quem tem, só perde a linha quem trai. Me disseram em outros tempos pra deixar isso quieto, mas silêncio não me agrada, bom som é só o que peço. Então faz sol e a claridade que vem. Existe novo caminho se você pensar bem. Pra ter um rumo de paz, mudar o que detém, nossa vitória depende de nós e de mais ninguém. Então faz sol e a claridade que vem. Existe novo caminho se você pensar bem. Pra ter um rumo de paz, mudar o que detém, nossa vitória depende de nós e de mais ninguém. Faz sol e o que será da manhã. Rotina dura de vida, levanta às 6 da manhã pra tentar se erguer, levantar, me manter, alcançar o objetivo. A meta é sobreviver, sem esquecer do que já foi dito. A vida é bela, mano, e nisso eu acredito. Tem que correr atrás do que foi perdido. Acreditar que o sonho ainda é possível. Sobreviver nessa guerra diária. Pois a vida, parceiro, aqui não admite falhas. Tem que ser forte, contar com a sorte. Tá prevenido, quer tudo, tudo por amor. Tamo unido. Então faz sol e a claridade que vem. Existe novo caminho se você pensar bem. Pra ter um rumo de paz, mudar o que detém. Nossa vitória depende de nós e de mais ninguém. Então faz sol e a claridade que vem. Existe novo caminho se você pensar bem. Pra ter um rumo de paz, mudar o que detém. Nossa vitória depende de nós e de mais ninguém. Vou mais além, transparece na alma. Eleva a arte que acolhe e acalma. O tempo passa e nem se nota. Entre derrota e vitórias, buscando uma forma de voltar às horas. Observando ao redor, o topo sendo alcançado com muito suor. Amor no que faz, ilusões que se tornam reais. Acredito na vida, se às vezes para alguns ela tanto faz. Toma frente e mostra que é capaz. Só no sabato cê sabe, sinceridade, verdade. Nem muitas vezes convém com a realidade. Um novo dia vem na mais pura simplicidade. O que se faz na vida ecoa pela eternidade. Então faz sol e a claridade que vem. Existe um novo caminho se você pensar bem. Pra ter um rumo de paz, mudar o que detém. Nossa vitória depende de nós e de mais ninguém. Então faz sol e a claridade que vem. Existe um novo caminho se você pensar bem. Pra ter um rumo de paz, mudar o que detém. Nossa vitória depende de nós e de mais ninguém. Come on, come on.